Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridas! Eu sou Joyce, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui, sempre, né, com as minhas parceiras de núcleo. Dê um salve aí, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite. É a Fafi Prado falando aqui. Salve, salve, Sueli Ribeiro. Hoje aqui também com a gente, Jorge Luiz Felizardo dos Santos, mestre em ensino de ciências sociais pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná em 2018. Possui graduação em História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, em 2001, e em Pedagogia em 2011. Atualmente é diretor de escola na Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo e professor de Educação Básica, Ensino Fundamental e Médio na Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo. Tem experiência na área de Ciências Humanas e Sociais, principalmente na disciplina de História, com ênfase nas seguintes áreas: Cultura e Cidadania, Relações Étnico-Raciais, Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e Educação Popular. Dê um salve aí, professor! Tudo bem com vocês, meninas? É um prazer estar aqui com vocês, todos e todas, e vamos sim conversar, bater um papo sobre tudo que está proposto aí pra gente, tá bom? Um grande abraço. É isso aí, amores e amoras. E a gente vai falar hoje sobre racismo e educação. Racismo e educação cruzam com a pandemia. Professor, o racismo, né, o parâmetro de sociabilidade, né, que esse modelo de nação, esse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil escolheu, foi a raça, né? Então, o racismo, ele é um sistema, né, que aciona, né, as desigualdades para determinados grupos, né, que são racializados, né? Ele traz vantagens a determinados grupos e desvantagens a determinados grupos, né, que são racializados. É preciso, professor, que para essa estrutura, né, desse modelo de nação, né, escolheu, ele precisa de mecanismos alinhados para que essa estrutura funcione. Então, eu acho que a gente pode começar a falar aí sobre esses mecanismos, né? Visto que um desses mecanismos é a educação. Então, eu acho que a gente pode começar a falar, né, a respeito do que o senhor pensa, né, a respeito desse mecanismo educação, né, dessa relação com a tecnologia, com essa tecnologia, né, bem entre aspas, mas é a tecnologia que essa sociedade escolheu, né, que é raça, né? E a partir disso, né, a gente vê aí os cruzos que isso tem hoje, né, sobretudo hoje, com a pandemia. Então, o senhor fica à vontade aí para poder falar, né, sobre o que o senhor pensa desses mecanismos, né, e dentro da né, principalmente sobre a educação e esses cruzos, né, em relação ao que está acontecendo agora. Bom, Joyce, gostei muito quando você falou da tecnologia, né, porque realmente a tecnologia está relacionada a um meio, né, de você fazer alguma coisa. Ela está relacionada justamente a produtos que te levam a um determinado fim. E sim, realmente o racismo, ele se tornou um produto, né, dessa sociedade. Eu acho que, em primeiro lugar, né, nós temos que considerar que essa sociedade, ela é uma sociedade que é produto do que o homem criou. E dentro dessa questão, eu acho que, e aí eu penso justamente na questão da educação como a promotora, né, de transformação do homem, porque o homem sendo transformado, ele tem a possibilidade de transformar essa sociedade. Dentro desse contexto, o racismo, ele é produto desse meio, né? Uma tecnologia criada pelo homem com o intuito de compartimentar, segregar e, de uma certa maneira, também se colocar acima. Uns se colocam acima dos outros. Então, nessa situação, eu penso que o racismo, ele precisa passar por um grande expurgo, né, da nossa sociedade, e a educação ela vem com esse intuito, né? Então, por isso que eu fui estudar essas relações. Compartimentar, segregar, discriminar, separar, né? Enfim, um desses mecanismos, né, professor, para que esse racismo impere, né, esse sistema, né, que vem sendo cristalizado, né, ao longo do tempo, é preciso que haja um contexto histórico, né, professor? E a gente está vivendo agora um contexto histórico da pandemia. E a pandemia onde afeta duas áreas importantíssimas, eu acho, inclusive também para disseminar, né, porque trabalha com ideologia, mas também para erradicar, né? Se há dois setores que eu acho que pode contribuir, né, para erradicar o racismo na nossa sociedade, é a educação e é a cultura, né? O que o senhor nos falaria, assim, né, a respeito dos seus estudos, né? Enfim, fica à vontade, nos falaria a respeito, né, dessa questão de que esse contexto histórico, né, na qual a gente está vivendo agora, né, e que traz aí, né, escancara o quanto a gente, enquanto sociedade, né, não olhou para essa tecnologia raça, né, usada, está agora afetando as nossas crianças periféricas, né, com a escola e com a cultura. Não só as crianças periféricas, mas a sociedade como um todo. Como que a gente pode bulinar a respeito disso? Então, importante a gente falar dentro de um contexto histórico mesmo, né, colocando aí algo que muito pouco é falado sobre as políticas públicas, né. Então, a minha pesquisa, ela relacionou a questão da 10.639, que foi a lei que foi aprovada em 2003, justamente para dar uma pressionada, né, então, enquanto política pública, em algo que deveria ser natural, né? Então, a importância da lei, né, da normativa, ela vem nesse sentido de pressionar para que o bom senso seja feito, né? Então, quer dizer, já que o bom senso naturalmente não veio, então esse bom senso ele é de uma certa maneira positivado numa obrigação, né? Então, num regimento, né, legal, numa questão legal. Então, assim, primeiro, acho que são tantas coisas, na verdade, que a gente pode começar a discutir, porque, assim, hoje a pandemia, ela tá escancarando, como você já falou mesmo, mas não tem como a gente realmente não fazer esse contexto, essa contextualização. Então, nesse sentido, eu gostaria de primeiro falar sobre o processo da escravidão. Então, nós tivemos aí mais de 350 anos de escravidão, em que o negro ele foi arrancado da mãe África, foi trazido para o Brasil, né, e para o restante das Américas, para realizar uma determinada função, a de trabalhar e de gerar riqueza. Dentro dessa condição de trabalhar e gerar riqueza, o negro ele foi espoliado culturalmente, economicamente, né, do território original, né, a mãe África. Chegamos numa situação em que houve a necessidade de uma lei que impusesse o fim da escravidão, que foi no 13 de maio, a Lei Áurea, né? Então, até aquele momento, mesmo aqueles 95% de negros que já estavam livres, que é essa grande verdade, porque 5% dos negros do Brasil ainda estavam escravizados, só, né? A gente fala só, mas se a gente for pensar, né, então 95% que já estavam livres, porque o Nordeste já estava livre, por conta justamente das questões econômicas mesmo, porque manter um escravizado, ele era muito custoso, e várias regiões não aguentavam, tá? Essa questão do peso, né, da escravidão no sentido econômico. Não conseguiu manter. Então, pensam que, na verdade, assim, ninguém foi bonzinho, né, ao estar libertando escravos, mas também a gente não pode esquecer dos movimentos, né, então de próprios negros abolicionistas, entre outros abolicionistas também brancos, que facilitavam a fuga desses vários negros, né, dos escravizados. Então, e aí eu falo, quero frisar a questão de escravizado, porque não é uma condição natural do homem, né? Alguém foi e escravizou, né? Então, uma ação de escravizar. Então, o escravo não é normal, né? Não é natural. Por isso que eu não falo escravo. Eu gosto de falar escravizado, e é o termo que é mais correto. E aí, nesse sentido, a gente pegando tá o 13 de maio como um balizador importante, tá? Então não foi nenhuma benesse da princesa Isabel, mas uma pressão enorme, né? Tanto do contexto internacional quanto de questões, movimentos nacionais importantes, né? Então o movimento abolicionista estava ali num processo, né? Bom, no dia 12, vamos imaginar que estavam todos escravizados. Ou ainda existe a peste da escravidão, inclusive naqueles livres. Veio o dia 13, foi aquela festa maravilhosa, né? Então, com esse procedimento legal, né? Esse procedimento administrativo, a lei. E no dia 14, o que aconteceu? Aconteceu, na verdade, que o negro de algo que era até então muito comum, né, que era a instituição do racismo, passa a estar livre, mas a Lei Áurea ela não trouxe nenhum procedimento para inserir esse negro na nossa sociedade. Então, como que ficaram esses negros no dia 14 de maio? Ficaram completamente desprovidos do Estado. Tá? Então, a gente tem essa questão que é importante da gente pensar, tá? Mas no contexto anterior à própria Lei Áurea, a gente tem, por exemplo, a Constituição de 1824, que ela proibia os negros de frequentarem os bancos escolares, né? Porque só poderiam ser cidadãos. Negros, escravos, escravizados ou alforriados não eram considerados cidadãos. E depois, em 1850, com a Lei das Terras, o negro também não pôde ter acesso à terra. Porque o negro, como não cidadão, ele não podia ter terras. Então é um contexto histórico e que mostra justamente um racismo estrutural e institucional. Tá? Pensando, né, de lá para cá, essa situação hoje da pandemia, ela é o reflexo de tudo isso. Quando a gente fala, entre aspas, né, que esse vírus, coronavírus, ele é democrático, democrático no sentido de se pensar na questão da transmissão. Né? Todos estão suscetíveis. Agora, não há dúvida alguma que ele afeta as populações mais vulneráveis. E por conta, né, desse histórico, né, de escravidão e de falta de uma inserção por meio de políticas públicas que contemplasse a população negra, o povo negro, o negro hoje, né, é uma das populações mais suscetíveis à Covid-19. Porque é ele que está nas periferias, né, em grande parte. É ele que está trabalhando, porque, ora, se algumas pessoas puderam parar e ficar ali isoladas no seu lar para não disseminar a doença, né, como que é a proposição do governo, o negro não. Ele estava justamente pegando ônibus lotado, metrô lotado, trem lotado, para continuar gerando a riqueza dessa população brasileira, dessa sociedade brasileira. Tá? Porque a gente tem que lembrar que vários setores não pararam. Quanto bulimento, né? Como diz Joyce Jane. Bom, vou fazer umas amarrações aqui, né? Eu queria que o professor falasse um pouco mais, por favor, sobre as leis 10.639/11 e 11.645, né? Que foi aí citada e o professor trouxe esse contexto histórico. Junto com o bulimento, que é o seguinte, a lei, as leis, essas leis elas têm muita insistência em não serem aplicadas, né? E aí... Isso vem de uma marca, e eu sou uma pessoa que defende muito a escola, a Inquimpa, como um coletivo. Porém, o discurso também de que a escola é um lugar de emancipação e ponto, ela é controversa, porque a partir do momento que a escola ela não considera as relações étnico-raciais, ela traz a narrativa de que a liberdade veio pelas mãos benéficas da princesa Áurea, quando na realidade não, né? Ela veio da luta e é isso, quando vem a abolição, a maioria dos africanos e seus descendentes já tinham conseguido as libertações de diversas maneiras, foi muita pressão, de fato, como o professor colocou, né? Então, quando a escola traz essa narrativa, que não olha para as relações étnico-raciais, no contexto histórico, contra-colonial, ela deixa de ser um espaço de emancipação e passa a ser um espaço de manutenção, desse estado de morte, de necropolítica, né? Trazendo aí o Achille Mbembe, em que se decide, quem vive, quem morre e se promove, inclusive, a morte. Então, eu queria que o professor comentasse um pouco isso, as leis, né? Sobre esse olhar aí do Estado, né? A escola. Que caminhos nós podemos ter para, de fato, a escola ser um lugar de emancipação, né? Um espaço de vida. E não mais um espaço de manutenção dessa tecnologia do racismo. Só uma correção, que eu falei pelas mãos, a abolição pelas mãos da princesa Áurea e a Lei Áurea, né? Mas enfim, deu para chegar, né? Ficou uma coisa meio princesa Elsa, né? Uma coisa assim meio Disney, tá valendo. E aí, amores e amoras, bulinados, bulinadas, bulinades? Então, daqui a pouco a gente volta. Africa. Acabamos de ouvir Africa Scene of the World, de Fela Kuti. Fela Kuti foi um multi-instrumentista, cantor, compositor nigeriano, percussor do gênero musical Afrobeat, além de atuar no ativismo político contra o regime autoritário de Olusegun Obasanjo. Gente, quem tiver a oportunidade de escutar as obras do Fela Kuti, gente, corre lá no YouTube, tá no Deezer, tá no Spotify, porque é espetacular, gente, é espetacular. Meu, não, olha, não tem outra coisa além de dizer do que espetacular, porque é espetacular. Diáspora. Amores, amoras, e aí, como é que vocês estão, feras? Se sentindo bem, cuidando, se cuidando, usando máscaras, higienizando bem as mãos? Esse momento é desafiador, mas nós, da Inquimpa Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, para manter o nosso terreiro de discussões e bulimentos, estamos gravando à distância, via WhatsApp, tudo para manter aqui as nossas doses de garrafadas juntamente a vocês. No bloco anterior, Sueli fez um bulimento espetacular, né? Trocou até Lei Áurea pro Princesa Áurea, enfim. Então agora a gente vai passar a palavra pro professor Jorge, né? Ele vai falar. E logo após, Fafi já vai pegar para as considerações finais, tá bom? É isso. É com você, professor. Ah, não. Não tem problema, não. A gente entende essa questão. É um ato falho, né? Porque sempre as pessoas pensam, né, nessa lei como algo iluminado da Princesa Isabel. Mas assim, o Suelen, você falou um pouquinho sobre a questão da Lei 10.639, 11.645, e na minha pesquisa, né, eu sou professor desde 2002, então a lei, ela começou, ela foi aprovada em 2003, começo de 2003, né? Mas desde antes ali eu já pensava, né? Então como negro, como historiador negro, nessas questões. Então assim, por que o eurocentrismo, ele é tão forte na proposta curricular da escola? Por que o eurocentrismo, ele é tão forte nos conteúdos ensinados? Então, na verdade, essa lei, que nem eu falei, ela veio fazer com que, entre aspas, esse bom senso, ele estivesse num plano diretivo às escolas, né? Então, os estabelecimentos de ensino, aos sistemas de ensino. Então, essas leis, elas mais do que apenas inserirem essa temática dentro do contexto da escola, ela insere num projeto de nação, porque ela faz uma alteração na LDB. A alteração da LDB pela 10.639, 11.645, qual que é a diferença entre elas? Então, a 10.639, ela fala sobre a inserção da temática étnico-racial na perspectiva apenas da africanidade, do negro, da África, né? História e cultura africana, afro-brasileira. A 11.645, ela inclui a perspectiva da cultura indígena e a contribuição dos povos originários para a construção do nosso país. Então, a gente vê que leis que obrigam a escola, o sistema de ensino, né, a incluir essas temáticas dentro do seu currículo, tem algo de errado, tá? E esse incômodo é que fez com que eu, de fato, fosse trabalhar isso no mestrado, tá? Então, o meu mestrado, ele fez justamente uma avaliação da 10.639, os 15 anos dessa lei, tá? Claro que vai entrar junto, né, então a 11.645, enquanto mérito, né, então, da gente fazer esse estudo, mas a gente não pode esquecer que a 10.639, ela foi realmente um grande balizador inclusive político, né, porque tudo bem que em 1995 o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele reconheceu o racismo no Brasil, coisa que nenhum outro presidente havia reconhecido. Ele reconheceu a partir da marcha Zumbi dos Palmares, né? Então, ali numa homenagem dos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, porque até então nós tínhamos aquela ideia do racismo cordial, né? Da democracia racial, que ao longo, então desde a década de 30, estava justamente no nosso imaginário, né? Por conta da obra do Gilberto Freire, que na verdade ele não defende em si, né? É bom que se diga, que ele não defendia a democracia racial, tá? O que aí, na verdade, a gente ficaria aqui mais de uma hora falando, ele apenas apresenta um contexto das relações sociais dentro de um contexto de escravização, tá? E essas relações passavam pela perspectiva, né, de uma que não era uma que não era todo o tempo uma relação dura. E por conta disso, no imaginário de alguns que vieram depois, analisando a fala dele, havia uma questão de amenizar a escravidão. Não, ele não colocou dessa forma, mas de uma certa maneira, vamos avançar, porque é um pensamento complexo, né, para a gente desenvolver aqui em pouco tempo. Mas, de uma certa maneira, avançando em relação à política pública 10.639, 11.645, elas foram um balizador, né? Então, de uma mudança de perspectiva. A partir daí, uma série de políticas públicas puderam ser implementadas e que passam a valer a partir de então, né? Então, por exemplo, a 10.639 foi aprovada no dia 10 de janeiro de 2003, mas um procedimento administrativo muito mais característico, que vai justamente falar sobre ela, é as diretrizes curriculares nacionais para a história africana e afro-brasileira e cultura africana e afro-brasileira. Essas diretrizes curriculares é que vão dar um norte para que as escolas possam trabalhar, né? Mas, na verdade, essas diretrizes, elas só puderam se fazer presente por conta da 10.639. Na nossa mentalidade, é a 10.639 que é importante, né? Que é a propulsora de todas as outras políticas públicas que ocorrerão, né? Inclusive, o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em 2010, ele é a finalização disso. É um assunto que realmente bulina mesmo, bulina muito, né? E para a gente também começar a prestar atenção aqui no quanto é complexo, né? De que a gente é uma sociedade que vê a temática racismo de uma forma muito superficial, como já coloca o professor Dr. Silvio Almeida. Eu acho que essas complexidades é que a gente precisa começar agora, de fato, a mergulhar no fundo e mergulhar nos traumas, se a gente quiser uma transformação nessa sociedade. Enfim, é com você, Fafi. Professor, tá ótimo de escutar. A gente fica realmente com vontade de conversar o dia todo, né? Eu queria fazer uma costura também aqui com o que está sendo dito, né? Desde aí do comecinho. Uma coisa que me chama bastante atenção é o quanto a escola não consegue olhar para esse passado histórico de si mesma, né? Pensando na origem da escola como a gente conhece hoje, que é essa origem de modelo fabril, né? De modelo carcerário, de produção em série, de uma instituição que vai servindo para colocar pessoas, né, aí na sociedade de uma maneira totalmente chapada, né, totalmente padronizada, e excluindo a diferença, né, lidando muito mal com essas diferenças aí socioculturais. Então, essa dificuldade também com a lei, né, com as leis, achando que a lei é algo para ser colocado assim pontualmente, né? Ah, vamos fazer alguma coisa em novembro, vamos fazer algo no sentido estereotipado, porque daí a gente já fez a nossa parte. Então, a grande maioria das escolas, e aí digo as públicas e as privadas também, o quanto elas demonstram ainda esse atraso, né, em se repensar, em pensar a própria estrutura. Então é uma das coisas que a gente vem bulinando também por aqui, né, pelo núcleo, porque também a escola, a educação, ela não está só na escola, né, ela teria que ter mais e mais essa permeabilidade de conversar com o território, conversar com as crianças e adolescentes também, né, porque as gerações estão trazendo culturas renovadas também, olhares renovados e pulsantes, porque também estão, esses corpos também estão demandando, né, pedindo, gritando por um espaço também para uma existência mais saudável na escola, né, nessa vida escolar. Então é uma das coisas que eu acho que a gente precisa pensar mesmo como sociedade, é que a escola considere a questão étnico-racial não como um recorte ou como uma festividade pontual, né, mas que considere como princípio curricular, como olhar das políticas públicas. Acho que é um caminho a ser traçado aí coletivamente de extrema importância, né? Principalmente nesse momento que a gente está vendo os estragos, os danos mais vivos do que nunca e mais atuantes do que nunca, esse estrago social todo e enfim. Ah, é um prazer ouvi-lo, que bom poder compartilhar aqui essas ideias. E acho que aí minha colocação é mais no sentido da gente atentar para isso, né, que a gente está conversando hoje, para pensar políticas de fato que elas mudem as práticas, né, e que possam estar em benefício das pessoas, das crianças, dos adolescentes, toda a comunidade. Muito obrigada. Bem, então, professor, né, se o senhor quiser comentar alguma coisa sobre o que a Fafi colocou, fique à vontade. Também já gostaria que o senhor já fizesse aqui a sua despedida e já colocasse aqui onde a gente pode te encontrar, saber mais, se o senhor tem algum tipo de referências, né, assim que a gente leitura, para a gente ir atrás, enfim. O senhor, aqui é a sua finalização, assim, a sua consideração final. Fafi, você tá coberta de razão de fazer essa relação e trazer para a prática. Já aproveitando para o encerramento, né, assim, quero agradecer muito, né, a todas vocês pelo carinho. Realmente é um papo que demanda tanta reflexão e que poucas palavras elas tornam toda essa reflexão, ou parece que tornam essa reflexão um pouco simplista. Mas é importante a gente se aprofundar nisso, né? Mas enfim, ô Fafi, eu desde 2002 sou professor, atualmente continuo professor na rede estadual e sou diretor de uma escola municipal. Eu penso justamente que a escola, ela é a política pública mais diretiva e duradoura na vida das pessoas, né? Então imagina, a criança, ela já, às vezes com poucos meses de vida, ela já está na escola, né, porque as mães, elas precisam trabalhar, e ela permanece lá obrigatoriamente até o ensino médio atualmente, né? Então aí 17 anos, depois, claro, né, se ela assim desejar e tiver a oportunidade, né, não é algo tão simplista, mas ela permanecerá estudando muito mais do que isso. Mas pensando na escola, a escola, ela tem essa função, né? Não só pública, como a escola particular também, que deveria fazer até mais, né? Agora, pensando na questão que o racismo é estrutural, a escola particular, se ela fizesse esse trabalho, trabalhasse com essa temática, como ela tem que ser trabalhada, é muito daqueles que serão empresários, dirigentes, líderes, né? Não que a escola pública não forme estes, né? Mas a gente não pode ser ingênuo de pensar que nas mãos de quem está o capital hoje? Onde estão as crianças, filhas destes que estão com o poder do capital na mão hoje? Essa reflexão, ela precisa ser feita. E dentro desse contexto, é importante a gente saber que os sistemas de ensino, eles precisam considerar mais, não a educação étnico-racial, né? Pensar num exclusivismo, porque aí você vai, na verdade, passar do eurocentrismo para afrocentrismo. Não é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, que as escolas possam realmente trabalhar essa temática dentro de um currículo inteiro, em que os conteúdos eles sejam selecionados pensando sempre nesse contexto étnico-racial. E daí no meu mestrado eu trago justamente como é possível você trabalhar dentro das diversas disciplinas conteúdos relacionados à questão étnico-racial. Então, dentro de matemática, português, física, química, biologia, história, geografia, é importante que na nossa mentalidade de todos os professores nós consideremos isso. E aí as equipes gestoras, elas são importantes para, de uma certa maneira, organizar isso. Os sistemas de ensino, eles precisam cobrar das escolas esse cumprimento. Então as escolas, elas precisam cumprir isso. E o sistema de ensino, ele é o balizador ali dessas políticas. Então, cobrar das escolas particulares, das escolas públicas, esse cumprimento. Porque as escolas particulares, elas são também públicas. Aí nós não podemos esquecer disso, porque as escolas públicas, tanto estatais quanto particulares, elas são regidas pelo mesmo sistema, pela mesma legislação. Tá? Então isso é importante que na prática nós possamos estar trabalhando com essas temáticas de uma maneira viva. Tá? Meninas, olha, são tantas coisas para falar em pouco tempo. Deixei aqui separado um trecho de um livro do Ondiaki, que é um escritor angolano. Ele fala o seguinte: as estrelas não têm cor, são como as pessoas. Eu pensei que a cor das pessoas ficava na pele delas. Não, a cor das pessoas fica nos olhos de quem as olha. Com esse trecho, gostaria de agradecer mais uma vez, estar encerrando, pedindo para que todos reflitam sobre como cada um de nós, enquanto seres humanos, somos importantes para mudar o meio, essa sociedade que aí está. Porque no momento que nós olharmos a todos com igualdade e compreensão, de uma maneira fraterna para todos, não discriminando, não com qualquer tipo de preconceito, nós vamos estar construindo uma sociedade, um mundo bem melhor. É essa mensagem que eu gostaria de deixar para todos e a todas. Independente das nossas diferenças, porque todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. É só olhar também uma árvore. Em cada uma das suas folhas, nós não vamos ver uma folha igual a outra. Mas é importante que, apesar das diferenças, que nós possamos agir uns com os outros de maneira igualitária. A gente contemplando que todos nós somos seres humanos e não permitindo que outra pessoa, que uma empresa ou que um governo trate as pessoas de forma desigual. Muito obrigado, um beijo, muito obrigado pela bulinação. Gente, estou à disposição de vocês para outros papos, porque é importante a gente estar se aprofundando nessa discussão, que realmente, como vocês falaram, não é superficial. Também queria deixar aí o registro de que estou procurando aí editoras interessadas em publicar o livro, que é produto do meu mestrado. Esse livro se chama Lord Lys, em busca da reconstrução da identidade, e ele fala muito sobre tudo que nós conversamos aqui, né? Ele fala justamente sobre questão, né, de como a escola ela pode e deve trabalhar as questões étnico-raciais, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Que bulinada, hein? Que dose de garrafada, amores e amoras. Bulinar, movimentar, enfim. Muito obrigada, professor, pelo compartilhamento, né, por toda essa bulinada. E é isso, por hoje é só, amores. Muito obrigada, professor, pela presença, afeto, consideração e disponibilidade de estar aqui com a gente. Axé aí na caminhada. Muito obrigada, professor. Seguimos aí juntos e juntas em roda, né, no diálogo, aprendendo aí coletivamente. Um grande abraço. Ah!